Fazendo beatbox, olha lá, vai louquinho. Ele foi de o que rolou do grupo. Do grupo, do grupo, do grupo, do grupo. É código, a miliana que estou, mas vou que vou. Sigo minha vida cantando, é código. A miliana que estou, mas vou que vou. Sigo minha vida cantando.